mind. Sucesso 5-4. Autorizado a NEA e manter cabeceira no zero. NEA mantém 7-4. Tanto com 8-0-6. Solo Salvador, Santo 3. 8-0-6, tabulando com o destaque, São Serna, Galeão, 3-0-6, autonomia, PLB, 1-4-4. 1-4-4, 3-20, Galeão copiado. Santo 3-8-0-5, táxi aprovado até o ponto de espera, pista do 0, direita, ajuste no 0, no 2. No ponto de espera, chama a torre, frequência 1-8, decimal 0-5, tanto 3-8. 9-5, tem um bom voo. Matildo, autorizar táxi até o ponto de espera, quando pronto, chama 118.5, ajuste no 0, 1-2. 118.95, senhor, perdão, 118.95. 118.95. Passaria 2230, autorizado a seguir o avanço da TAM em direção ao ponto de espera, pista no 0, ajuste 1012. Ponto de espera, chame torre 118.95, senhor. Tem um bom voo 2230. Pega o Airbus lá, 1895, 2230, obrigado. Capatango Lima, Kilo Zulu, aciona identificação, boa tarde, foi na proa de Paripe. Condições visuais, já passando no ponteiro descida, ajuste 1-0-9. Lima, Kilo Zulu, desça para 2500 pés. De Papatango Yankee Delta Charlie, prossiga. Controle, torre papapá, Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu, prossiga. Mike Juliette Romeu, senhora agradece a colaboração, vai livrando agora o seu setor, segue para Águas Claras, quando autorizado, transfere para coordenar com o controle. Mike Juliette Romeu, aguarde transferência. Aguarda. Chão 2, aguarde aproximadamente 3 minutos, senhor. Confirme, chamou Charlie Alfa Tango? Charlie Alfa Tango, prossiga. Autorizado a NEA, manter cabeceira no zero. Terra November Mike é eficiente, confirme, ele apresentou algum delay, senhor? O plano aqui eu tenho estimado 1-5-0-0, já são 1-5-4-8. Mike Juliette Romeu, não me escuta? Na escuta, Romeu. Mike Juliette Romeu, confirme quantas milhas irá afastar para o destino? Vai seguir para pouso Serra Índia, Eco Índia, cara. Ciente, Mike Juliette Romeu, chame controle 199.8. 199.8, Romeu, bom trabalho. Ciente, somos cópia. Yankee Delta Charlie, pronto, cópia. Yankee Delta Charlie autorizado, voo local 500 pés direto, decola pista no 7, curva direita, corredor Axé, controle 199.8, aciona 0117, Yankee Delta Charlie. 01. Restrita, nível de voo 350. Restrita, nível 350, 3296. 1-600.4. 1-600 autorizado Serra Bravo November Tango na Presulo 1-0, nível de voo 370. Decola da pista no 0 com curva à esquerda, subida Fuca, transição Zipar, controle 1-9.8, aciona 5074, voo no 600. Este autorizado Natal no 370, que é Presulo 1-0, decola da 1-0 com curva à esquerda, saída a Fuca, transição Zipar. Controle 19-8, transporte 5074, gol no 600. 5074, cotejamento correto, gol no 600. Portão 9, chame pronto para o pushback, acionamento. Camarão, gol no 600. Para o táxi, voo 1806, 07 a bordo, 2 horas de economia, até no Salvador. Ok, Copiado, Salvador 07, confirme, 02, 2 horas, confirme somente pro B. 2 horas, pro B 1907. 1107, copiado, 1806, autorizado o táxi via Pátio, Índia, até o ponto de espera, pistando 0, ajuste no 012, no ponto de espera, chame a torre, frequência 198, decimal 95806, tenha um bom voo. Índia, 1012, ponto de espera 90, 1806. Mantendo o corredor axé, na cola da 1-7, o vento 0,90 graus, 1-4 nós. Charlie. Terra, hotel, papá, prossiga. Estação Recife, 90, Golfo 87. Gente, Recife 90, Golfo 87. Confirme pátio onde se encontra a pista do Engenheiro do Clá. Estamos no pátio em frente a Baeté, pátio 4. Gente, o pátio 5 decola a pistão 7, senhor. Justamente, que cola é o vento? Vento agora 1 centena com 13. 1-7, gente, só um minuto pro corpo, número 2. Faz o sobrevão aqui, o parque de posição. E aqui da Tatiana Montanha, do litoral, lá de transferência. Chave. Tango, autorizado para Sierra November Mike Echo 500 pés direto, decola da pista 1-7 com proa nordeste, controle 1-9.8, transponder 0170, Papa Romeo Charlie Alfa Tango. Autorizado sobrevoo no parque de exposições, reporte para abandono do setor. Charlie, grato. 05, contato radar, saída da Elisa Brito, sobre mantenha 340. Fábio Matenho, 340, tá 3205. Sorrupa 30. Tão 3216. Tão 3216, está no centro Recife na frequência 126.85, alterna 125.45. 2685, 12545, tá 3216. Na Golf 677, nível de voo 090. Decola da pistão no 7, primeira curva à esquerda. Subida Puca. Correção, subida Conde. Controle 119, decimal 8. Aciona 0121, Papatango Sierra, Hotel Papá. Papá, para Recife, na Golf 677, ao vento. Decola da 17, com curva à esquerda. Aí da Conde, 1900, 0121, Hotel Papá. Correto, senhor alternando Maceió, confirme a autonomia PLB. Aguarda de baixo, provavelmente PLB daqui 1-0 e autonomia de 3 horas. Provavelmente 1-0, 3 horas ciente. Então, por gentileza, para acionamento e confirmação de PLB, chame torre na frequência 118.95, Serra até o Gonfá, tenha um bom voo. Para acionamento e confirmação do PLB. 5595. Quilo Romeu, que eu prossiga. Quilo Romeu, que eu prossiga. 1-9-8. Obrigado, 230. Não há tráfego a reportar. Controle Passaredo 2230, boa tarde. Passaredo 2230, boa tarde. Contato radar, tudo mantenha 1-8-0, sai da arma. 1-8-0, arma, 2230. Ponte 06, autorizado decolar, pistão 0, vento 1-0 graus, 1-9. Decolagem, 1-0, ponte 0. 2-3, 7-1-1-7, 2 horas e 5. 320 para final do procedimento LS, curva esquerda, proa 055, limitado pelo QDMAG 080 da NDB de Sintra. Agora 055, 8663, 2060, 1-2-1-0-5-3-2-3. Próxima, muito obrigado. Paulo, Salvador, é o gol 1-3-3-3-3. Autorização para São Paulo. Confirme, chamou 1-3-3. Afirmo, 1-3-3. Certo, senhor, São Paulo 360, tem aprovado, pronto, cópia. 2-6-8-5, alterna 1-2-5-4-5. 2685 alterna 2545. Força era 2288, na escuta? 2288, rumo 30, na escuta. Bridge, controle 1-1-9-8. Aciona 5121, gol 1-3-3-3. Autorizado via Upper Zulu 16, PHZ, direto 13, conforme meu plano. 360, decolada 10 com primeira curva à direita, saída da El, Vega, Brit, controle 119.8, transponder para entrecortado. O transponder 5121, senhor. 5121, senhor. Reto 8, chama e puxa o sonamento. Vai chamar. 2806, decola 2000, passando Puca. Cono 806, contato radar, saída Puca, sub e mantenha 230. 230, é posição 190, 1806. Delta Charlie, reporte Farol da Barra. Ok, chama na frente, Farol da Barra. Confirmo por gentileza, chamou no 394 por Galeão, eu tenho 360 aprovado, portão. Copia 360, com o 394. Permaneça hoje. Tchau, Botangotango, autorizado, pátio principal, após pátio 3, no pátio 3, autorizado livre frequência, Alfa Botangotango. 1394, autorizado para Sierra Bravo, Golfo Lima, via Apresolono 0 até SMAP, após direto posição Lufto, após autorizado conforme rota apresentada no plano de voo, nível de voo 360, decola da pistão no 0, primeira curva à direita, subida da El Leda Bridge, controle 1-1-9-8. Aciona 5076, gol 1394. 6320, desça para 3000 pés, ajuste no 0 no 2. 3000 pés, 6320. 60, decola da 1-0, direita da El, 19, 8, 2, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 5076, cotejamento correto, gol no 394, portão 5, chame pronto para o pushback acionamento. Chama. E 5595 estabilizado no localizador da 10. Passaria 2230, vetoração para evitar tráfego, curva direita para o 300. Direita 300, passaria. Trip 5595 estabilizado no ILX X-Ray da 10. Trip 5595, chame torre, 1-1-8-9-5. Boa torre, 1-8-5, grato, 5595. Então, 3-2-0-5, chame Recife, 1-2-5-2-1. 5595, ainda não avistado, continue a aproximação, vento no momento 1-0-0 graus, 1-2-2, altímetro 1-0-1-2. Vento 1-0-1-2, prosseguindo a aproximação, Trip 5595. Tan 3-2-3, decolado aos 5-8, chame controle 1-9-8. Chamando controle 3-2-3, obrigado, bom final de semana. Passando o nível de voo 065 em subida, Alfa Tango 7-2. Gente do tráfego, Xané 6-3-2-0. Xané 6-2-0, vai ter condições de aproximar no ILS X-Ray? Sim, 6320, vai continuar. Controle, o TAM 3283, boa tarde. TAM 3283, contato radar, sai da PUCA, sub e mantenha 1-9-0. 1-9-0, 3283, Sigo 1806. 1806, prossiga. A senhorita conseguiu coordenar o 190 para nós? Submantenha 190. Obrigado. Rumba 30 atinge, mantém 050. 30, desça para 4000 pés. Ajuste no 092. 4000, 30. Controle o Yankee Delta Charlie. Yankee Delta Charlie, prossiga. Está no parque do Pituaçu, está regressando para Salvador. Sim, chame torre, 118, desce 995. Charlie, grato. 5953, pouso baixado e travado. Sim, trip 5595, baixado e travado. Aqui da Tatiane, confirma intenções? Direto pro pátio da aeroporto. Sim, tinha aqui da Tatiane, visual com tráfego na final da 1-0. Afirmo. Como um ATR-72 na final da 1-0, ciente do tráfego? O setor aguarde para o puxo para estacionamento. Amanhã. Controle 3283. Prossiga. Beleza, senhora, o tráfego à frente também prossegue para Aracaju? Afirmativo. Obrigado. Reporte na final do pátio 5. Charlie. Oi, boa tarde, é o Cerro São Papá, tornado 10 a bordo, pátio 5 para táxi. Cerro até o Papá, autorizado táxi até o... até a interseção Papá, para ingresso na pista no site reporte. Olha aqui, o Limitax vai chamar na interseção Papá, como espero para ingresso no site. 8, transponder 5106, Papá Papá, Alfa Tango Tango. 5240, via chegada Mari, voe na proa de Mari, desça para nível de voo 060, ajuste 1092. Ativo 1012, Mari para o 060, 35240. 1806, chame centro Recife na frequência 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45. Tamogo 1806, controle. Umba 30, desça para 2000 pés, permanece o ajuste. 2000. Umba 30, autorizado o final do procedimento LSFWay, após estabilizar. Gol no 806, chame centro Recife na frequência 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45. 2685, 2585, 806. Umba 30, autorizado final do procedimento LSFWay, após estabilizado. Reportarão estabilizado, Umba 30. Pino após direto, nível de voo 080, decola da pista 17, primeira curva à direita, na subida Arbor, após Arbor direto. Controle 119, decimal 8, aciona 5066, Papa Romeu, Alfa, Charlie, Charlie, 1 minuto para o cotejamento, Charlie. 35595 na escuta. Rápido, levou via Alfa, 35595. Pelo 5595, ingressa aqui no pátio 3, atento ao sinalizador 5595. Gente, ingressa no pátio 3, atento ao sinalizador 5595. Alfa, Alfa, Charlie, proteja. Yankee Delta Charlie está na curva final. Yankee Delta Charlie, reporte no solo controlado, vento no momento 1,00 graus, 1,3 nós. Charlie. E o Xané 6320, boa tarde, vai passar o externo. Xané 6320, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso, confirme baixado travado. Está travado. Xané 6320, ciente, vento no momento 1,00 graus, 1,3 nós, altímetro 1,012, livre pouso na pista 1,0. Livre pouso 1,0, 6320. 1,26, decimal 85, alterna 1,25, decimal 45. 3-2-3-1-2-6-5-2-5-4-5, boa. Boa. Salvador, autorizo o Azul 4-1-1-6, ingressar via corredor até. Azul 4-1-1-6, mantém o perfil de chegada. Será. Azul 1-1-6-0-0. no 3, o gol 33, para prestar estacionamento no 8. Gente, no 8 é o número 2 no setor, no 333, aguarde. Número 2, o gol no 333. O gol 1924, é presente, portão no 0, livre para os pegos, acionamento, chame táxi. Céu, até papá autorizado, ingresso na pista no 7, reporte alinhado e pronto. Vai, é passareado. Modificar o plano, prosseguir em corredor Veracruz, depois Interlagos. Sete, obrigado. Azul 41 no meia, desça para 2 mil pés, autorizado final do procedimento LS, reporte estabilizado. 2 mil pés, reporte estabilizado, 41 no meia. Confirmou ajuste por 41 no meia do azul. Permanece, 10 no 2. Obrigado. Azul 416, copiou o controle? Afirmativo, 1012, senhora. Umba 30, passa a posição dura, complete final do procedimento ILS X-Way, chame torre. 118, décima nota. Tudo 5, chamada a graça, na Azul 416. 600, mantém ponto de espera. Mantém ponto de espera, 600. Lima, quilo azul. Chave visual com reforço. Lima Kilo Zulu para ingresso no circuito, chame torre. 198 decimal 95. Obrigado, boa tarde. Bom pouso. Tá. Chame só o aluno 21 decimal 9. 219-6320. Só passar a caminhão do cadeiro. Sou Guarulhos, é isso? Afirmo, senhor, com a 9 aberta. Para Guarulhos, 360. Lembro correto, 360 tem aprovado Guarulhos, prepare da Euler da Bridge, só um minuto para cópia, senhor. Da Euler da Bridge, não sei se. Xenem 6320, boa tarde, da foto. Boa tarde, 6320, autorizado, senhor, via Alfa, chama ingresso na Juliette. Alfa chamará para Juliette, 6320. Ou Xenem 6315, pronto, cópia. Prossiga. Guarulhos aprovado, nível de voo 360, via 316, até Bravo Hotel Zulu, após direto posição 13, após autorizado conforme rota apresentada no plano de voo, decola pista no zero, primeira curva direita, subida da El, Leda, Bridge, controle 119.8, transponder 5136, Oxené 6315. 6315, 360 para Guarulhos, via 316, Bravo Hotel Zulu, 13, posto. Guarulhos, decolador no zero, direita da Elvio da Brilha, 198-5136. Correto, o cinema 315, chame pronto para o pushback e saneamento, confirme somente seu portão. 3, tamo lá. 03, copiado. Pode baixar travado. Zulu. Horas e 15 minutos, 167 Salvador, confirma? 924, táxi aprovado via Pátio e Índia, até o ponto de espera pista no 0, ajuste no 0 no 2. No ponto de espera pista no 0, chame torre frequência 198 decimal 95 no 924, tem um bom voo. Na aproximação número 2 para pouso, pode baixar travado. Pode baixar travado, pode baixar. Após ingresso, portão 612, Oxiné 6320. Ok, vai dar passagem ao 737 da Gol 6320. Após confirmar o portão? O portão 612, do senhor. 612, ok. Gol 1333, no portão 8, em coordenação com a equipe de solo, irá passar a cauda um Boeing da companhia já autorizado até o ponto de espera pista no zero. Após a passagem do mesmo, tem livre pushback e acionamento, chame pronto para o táxi 1333. Após a passagem do Boeing da companhia retaguarda, autorizado pushback e acionamento para o Gol. Estou perdido, você vai chamar para o táxi. Zulu. Lima Kilo Zulu, aguarde autorização de pouso. Continue a aproximação ainda no avistado. Zulu. Pátio 3 aguardando para ingresso no pátio principal. Alfa Tango Tango. 370. 370 na ponta, bom 600. T5240 reduza para 1709, tráfego que o precede, passa a posição Duna, mantém 1709. Ground. Afirmativo, reduzindo para 1970, tripe 5240. Azul 4116, complete final do procedimento ILS X-Ray, chame torre, 118, decimal 95. Tá, eu tenho um bom voo. Azul 4116, na escuta. Azul 4116, chame torre, 118, decimal 95. Salvador, boa, trip 5626. Trip 5626, prossiga. Mantendo 1140, alocado 0241, passando agora Conde. Trip 5626, vou na Flor de Bons para chegada Bons, desça para livre de voo 050. Ajuste no 0 no 2. Pode descer no ideal, senhora, tem que ser presente. Autorizado no ideal. Comi 2, liberado no ideal para. Trip 5240, desça para 2000 pés, ajuste no 092, autorizado final do procedimento LS, SUE, após autorizado. Informativo para 2000-1012, acusaremos estabilizados, trip 5240. Zul 4116, baixado e travado, 5 milhas. 4116, entendido, baixar travado, altímetro 1092, o vento 100 graus com 139. Tráfego avistado, autorizado pouso, fixo no 0, 100 com 3 é o vento, o azul 4116. Livre pouso, azul 4116. Lima Kizulu, 360 pela esquerda, 360 curto, reporte quando novamente visual com o Embraer da Azul na final do 10. Zulu. Patango mantém escuta. Sierra Hotel Papá, decolado Zulu 3, mantendo a proa até 3000 pés, chama o controle. 1098, bom voo. Mantendo a proa, controle 1098, grato, boa tarde, Sierra Hotel Papá. Azul 4116, informa o tráfego à sua esquerda, altitude 1500 pés aproximadamente, é um Charlie 402, não interfere na sua aproximação. Afirmativo, centro de tráfego 416. Lima Kilo Zulu, encurtando 360, reporte nacional do 17, o Lima Kilo Zulu. Zulu encurtado. Passa mil pés, mantendo a proa. Apatango Serra Hotel Papá, contato radar, mantém a proa de decolagem até 3000, após curva esquerda na proa de Conde, subindo e mantendo 090. Este mantém a proa até 3000, após curva esquerda, direto Conde, em ascensão 90, 090, Serra Hotel Papá. Trip 5240, passa a posição 1 Duna, complete final do procedimento LS X-Ray, chame torre 118, decimal 95. Informativo completo, chama a torre, trip 5240, boa tarde. Boa tarde, bom pouso. Zulu já baixar travado? Baixado e travado. Seja parte linda, pode dar a torre 118,95. O gol é ajustado 1-0-1-2, o gol no 3-0. Chama Antônio. Patango, prossiga. Patango, chame novamente para acionamento. Correção, chame para táxi. Alfa Alfa Charlie, autorizado táxi até a interseção Oscar, reporte para ingresso na pistão 97. Azul 4116 no solo, Azul 5 livre direito, chame solo 121, decimal 9. 219, azul 4196. Solo Salvador. Boa tarde, azul 419, livrou para o ataque. Confirme, chamou 4116? Afirmo. Obrigado, senhor. Taxi aprovado via Alfa e Juliette para o portão 08. Alfa, Juliette, portão 08, 4116. 0 final, 1-0, baixada e travado. Trip 5240, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso, vento no momento 1-0 graus, 1-1 nós. Confirme baixada e travado? Afirmativo, baixada e travado, aguardando 5240. Salvador, eu vou no 394, posição 5, posto de acionamento. Copiado no 394, mantenha a posição, aguarde para o posto de acionamento. Eu tenho 3 aeronaves agora no ponto de espera e com alguma. E com a fila para o posto, só um minuto. Sim, eu no 394. Cruzado. Charlie Alfa Charlie, aguarde para ingresso na pista. Nessa 326, Mario Arrival, descendo para o level 050, QNH 1012. Pronto. Pronto, Juliette, prova Delta. Tudo bom, no solo azul no 7, aguarde para o táxi até o pátio 5. Atentando para a aeronave e livrando a táxi a passo. Oscar Bravo, confirme, irá pousar em Salvador? Sente, tem condições visuais, ajuste no 0 no 2, confirme a altitude que mantém? Gente, reposte parênteses. 924 autorizado, NIA, mantém cabeceira 1-0. Prova com meu papá, 280, confirme parte onde se encontra a pista de Angelo Cluster. Interna, 125.45. 2.85, 2.45, obrigado, até a volta, gol 600. Até, bom voo. Obrigado. Cópia, o hotel Tango Mike, aprovado subida Arbor, após Arbor, direto Lefa. Tango Mike, pronto, cópia. Hotel Tango Mike, autorizado Sierra Bravo, Romeu Papá, conforme a rota apresentada no plano de voo, direto Lepa, direto Vitória da Conquista, após, conforme a rota apresentada, nível de voo 280, pista 17, primeira curva à direita, subida Arbor, após direto posição Alefa e segue conforme plano. Controle 119, decima 8, aciona 51, correção 5017, 5017, transponder Hotel Tango Mike. Evitinho, sobrevoo da base aérea de Salvador. Sérgio, contagiamento correto, Mike, qual que é o B? Meia dúzia, é isso? 35 mil, né? Até atingir 5 mil pés. Alfa Kilo Pátio 3, senhor, 5240, atenta ao sinalizador. Alfa Kilo Pátio 3, 5240. Papatango Serra, Hotel Papá, suba restrita, nível de voo 070. Positivo, está atingindo e mantendo 070, Serra, Hotel Papá. 0. não escuta. Pushback acionamento aprovado, senhor chame táxi. Vamos lá. Juliette Bravo Delta, autorizado a decolar pista 197, vento 190 graus, 193 nós. Atente para mando de aves no final da 35. Abarro Romeu Charlie Alfa Tango, mantém-se condições visuais, corredor forte 1.000 pés, reporte 20 milhas afastado de Salvador. Reportará quantas milhas, Ana? 20 milhas de Salvador, reportará o Tango. Controle, Golo 924, decola no 1.000. Golo 924, contato radar, mantém a proa de decolagem até 3.000, após curva esquerda na proa de Jamo. Mantém proa, 3.000 após Jamo, 924. Vamos acabar passando interética. Bravo, reporte rotatória visual com campo. Roberto Bravo. 924 aos 2, 1 decola, chama o controle, 109.8. Roberto Cabravo, controle. Escuta. Eu tenho presente setor, tem o tráfego do Charlie Alfa Tango agora, 12 horas, 5 milhas, você vai ingressar interrogado? Vou ingressar interrogado, vou pro pátio 3 depois. Se eu segue pelo corredor Interlagos, reporta a rotatória, Roberto Cabravo, 500 pés. Ajuste mido. Essa é a rotatória, Roberto Bravo. Controle, Papa Tango Juliette, Bravo Delta, decola da 7, corredor Axel, meu pé na sua escuta. Controle. Juliette, Bravo Delta, decola da 7, mantendo 1 no meu pé, quando possível, atenção para 1.05. Juliette, Bravo Delta, sim, mantendo as condições visuais, corredor Axel, 1 no meu pé. Eu mantenho o corredor Axel no meu pé, Bravo Delta. Juliette Bravo Delta, confirme para o ideal para o destino. Pro 272. 272, sim. Capão Romeu Charlie Alfa Tango na esquerda da torre. Alfa Tango Tango, informa o tráfego, esquilo, setor nordeste, 500 pés de altitude. Não interfere mais na sua decolagem, o vento 100 graus quando 3 nós, tem livre decolagem pista 1.0, Alfa Tango Tango. Aqui na linha do litoral, reportará 20 milhas fora, Tango. Tango Serra Hotel Papá, livre da restrição, submantenha 090. Mantém 70, confirmar o Serra Hotel Papá, pode ser? Sim, a gente mantém 070. Certo, graças. Alfa, Alfa, Charlie, decolado 223, controle 198, bom voo. 198, Alfa, Charlie. Para o táxi, 95 a bordo, eu tenho na cabina, 3.20. Campinas, 95, 3.20, táxi aprovado via Pátio e Índia. Até o ponto de espera, pista no 0, gol no 394, ajuste no 0, no 2. Ponto de espera, chame torre 118, 95, senhor, tem um bom voo. Pátio Índia no ponto de espera, 1895, grado, gol no 394. Correção, contato radar, saída árvore, sub e mantenha 3.000 pés. Ciente, recebido 3.000, Alfa Tchá. Controle, boa tarde, ao Papá Papá, Alfa Tango Tango, de coluna Bobo Cogbo nessa escuta. Papá Papá, Alfa Tango Tango, contato radar, saída Momo, sub e mantenha 3.000 pés. Gente, vai manter o perfil da saída Momo, Alfa Tango Tango. Juliette Tango Zulu, desça para 1.500 pés. Para 1500 pés, Angola. Anetic 3, 26, descend 2000 feet. Canadian 02, clear. ILS, final approach, first step. Descending to 2000 feet, Canadian 02, clear. ILS, final approach, first step. Descending 2000 feet clear the ILS 10. Yeah, ILS Zulu 10. Prepare e PUC a transição Caju, informação na Zembra correta. A número 2 para Copa, enviando o Costa 2 de Guarda. Guarda não, Costa 2. Bravo, chame Torre, 1-8-9. Bravo. 333. Autorizado o decote para Guno 333 da 10. Guno 394, após a rolagem do 737-800 da companhia, ele mantém cabeceira 10. Após a rolagem da nave da companhia, ele mantém 10, Guno 394. Torre Tomador, Papa Romeu, Oscar Bravo. Papa Romeu, Romeu, Oscar Bravo. A intenção é pouso 117? 73, senhor. Ciente, então, prossegue o setor norte aqui, reporta. Conhece o Hospital Unimed, o antigo Hospital Unimed? Negativo, senhor. Através da torre aqui? Afirmativo. Através norte da torre de controle, reporta o Romeu Oscar Bravo, o altímetro no 0, no 2, vento em graus com 1 no 3, nós. Romeu Oscar Bravo. Bravo. Ciente, Bravo, Delta, ciente. Mantém o nome o pés. Autorizado pro ideal pro destino, aguarde para atenção. Autorizado pro ideal, aguarde na atenção. Autorizado. Alfa Charlie atinge uma tempestade. Toca remetida em Salvador, sujeito ao tráfego. Decola pistão no zero, curva a critério da torre na frequência 118.95. Aciona o transponder 0130. E o controle 119.8, Olimpo 01. 3, boa tarde, contato a data, saída da Elson, no antena 360. Tá, 360. Gol no 924, foi direto a Aracaju. Aracaju, gol no 924. Juliette Tango Zulu, desça para 1.000 pés. 1.000 pés, Tango Zulu. Salvador, Xenã 63, 503, pushback acionamento. 3 no 5, pátio no portão 3 autorizado, pushback acionamento, chame pronto do táxi, Xenã 63 no 5. Livre depois de tomar o táxi, 63 no 5. 4, autorizado, decolagem, pista no 0, vento no 2, 0 graus, com no 4 nós. Livre decolagem, gol no 3 no 4. Também no 4, 2 autorizado para Sierra Brava, Romeu Foxtrot, viado, whisky 58, nível de voo 350. Decola da pista no zero com curva esquerda, subida a Puca, transição Caju. Controle opera em 119, decimal 8. Transponder 5145, Oceaner 6142. Autorizado, Recife, nível 350, decola da 10, curva esquerda, Puca, Aracaju, receptor pelo ISC 58. Controle 1985, transponder 5145, Oceaner 6142. Controle 1980, senhor. 1-9-80, transponder 5145. 1980, 5145, 6142. Correto, 6142, portão 01, chame pronto para o pushback acionamento. Camara pronto. Oi, é o Papa Tango, Juliette Tango Zulu. Juliette Tango Zulu, reporte curto final pista 17, altímetro 1-0-2, vento 1-2-0 graus, com 1-4-9. Reporte curto final pista 17, Juliette Tango Zulu. Zulu. 626, intercepto localizador na PRO 1970. Intercepto local na PRO 1970, TRIP 5626. TRIP 5626, desce para 2000 pés, hoje no 0 no 2. Desce para 2000 com 1012. Tango Mike 45, reporte quando pronto para o táxi. Posição Duna, complete final do procedimento ILS X-Ray, chame Torre, 1-8-9. Gente, tá no ILS, vai chamar a Torre 108-95, acho que não é 6-3-6. Gol no 924, chame Centro Recife na frequência 1-2-6-8-5, alterna 1-2-5-4-5. 1-2-5-2-5-4-5, gol no 924. Controle Salvador, gol 1-3-9-4, boa tarde. Bono 394, contato radar, saída da Elton, mantenha 360. 360 da Elton, 394. Tráfego avistado, altímetro no 0 no 2. Reporte quando baixar, travaram. Baixar travado, né, 36. Afirmativo, autorizado pouso, pistão 0, vento no 30 graus com 149, Oxenem 6326. Livre, pouso 6326. Oxenem 6326, informa o tráfego, Charlie 402, setor norte, 5 milhas fora, aproximadamente aí, 1000 pés, não interfere na sua aproximação. Sim, a gente tem o mesmo ticket, 6326. Filé Tango Zulu da presente, 360 pela esquerda, temos dois tráfegos na aproximação da pista no 0, a fim de evitar pouso simultâneo, Filé Tango Zulu. Solo Salvador, Oxenem 6142, posição 1 para o posto de estacionamento. Obrigado, 6142, e número 2 no setor, aguarde para o posicionamento, 6142. Número 2 no setor, aguardando, 6142. Obrigado. Ali, Alfa Tango, prossiga. Charlie Alfa Tango, frequência livre para coordenação, não há tráfego reportado. Zip 5626, complete redução para aproximação, chame torre, 1-8, decimal 95. Completa aproximação, chame torre, 118, 95, tipo 5626. Salvador, Trip 5626, estabilizado o localizador. Trip 5626, número 2 na aproximação, altímetro 10 no 2, e já é baixar travado? Ainda não, senhor, reportará. Sim, te informa o tráfego, setor norte, Charlie 402, altitude aproximadamente de 1000 pés, não interferirá na sua aproximação. 7526. Para o táxi do Xanã, 6315, JB 140, autonomia 0520, Aldeia Galeão. Obrigado, 6315, autorizado o táxi de direita, ponto de espera pista no 0, ajuste no 0 no 2. No ponto de espera, chame torre 18895, Oxenemeto 315, tenha um bom voo. Livre, táxi de ponto de espera 0, ponto de espera 0. Três milhas fora, o Zé Tango Zulu, a batata lá. Afirmativo, 360 curso pela esquerda, o Zé Tango Zulu, temos uma TR da trip na final. Oi? 360 curso pela esquerda, temos uma TR da trip na final do 1-0. Vai dar tempo, porque o seu avião ainda vai livrar. Considere. Papapá Alfa Charlie Mike, via chegada Amanda, está para nível de voo 050. Ajuste no 0 no 2. Computador do gate aqui para removê-lo. Só um minuto. Obrigado. Xenem 326 no solo aos 33, direito ao livrar, chama o solo 121, decimal 9. Quem estiver no direito, chama o solo 129, 6326. Trip 5626, o vento 100 graus, com 2 nós, autorizado pouso, pista 1-0. Yankee Sierra, Sierra, por gentileza, me confirme o horário da sua notificação. Restrito a nível de voo 340. Restrito 340, 394. Tá. São Salvador, Xenem 326, lembrando na Delta, agora na Alfa. Gente, 6326, tem livre táxi, táxi lento, senhor, via Alfa. Mantenha-se da posição Juliette, eu tenho o seu portão está sendo liberado nesse momento. Gente, vai botar o táxi lento na Alfa e mantenha-se da Juliette, 6326. Hoje é 1-42, portão 1 no livre, por se pega o acionamento, chame táxi. Chamaremos, obrigado. Já está lá. Vento 100 graus, cono 39, autorizado pouso, pista no 7, Juliette, Tango Zulu. Tango Zulu. Olá, Salvador, boa tarde, Xenem 6315, posso estar pronto? Xenem 6315, ali mantém, cabeceira 1-0. Ali mantém, 1-0. Chame na hotel para o cruzamento da pista, limpo 0-1. Trip 5626 no solo aos 35, direito ao livrar, chama o solo 121, decimal 9. Aí, direito, chama o solo 219. Sol? É da Imar para Salvador, confere? Acabamos de receber aqui para 17, então é Imar Salvador 0142. 19 189514, acione 0142, Yankee Sierra. Acionamento por conta de risco, ainda aguarde transferência de comunicações, chame acionado. 35626, livrando os 5626, táxi autorizado, bate 3, remota 02. 3, remota 02, 5626. Destino final, parte 3? Do Gré, dá presente 2895 para a decolagem, CACR. Tipo 01, cruzamento autorizado, pista 1028, chame antes da taxa de leite para ingressar na parte. Minha 326, seu portão será o 01, está sendo ocupado pelo Airbus 320, companhia. Vou chamar Aracaju na frequência 120.3. Fora o sol, entra a serra. É o pátio do Gré. Ok, é, informe no solo Gré, vento 120 graus, 10 na serra. Tá. 315 decola aos 38, controle 119, decimal 8. 198, boa tarde, obrigado. Controle Salvador, boa tarde, o Chinão é 6315. O Chinão é 315, boa tarde, o contato radar na decolagem, perfil da EL 3. Perfil da EL 3360, o Chinão é 6315. Se possível, solicita para onde, Leda? Autorizada. Direto Leda, grato. Seu solo aos 40, fazendo isso ali. Tango Juliette, Bravo Delta, chame Centro Recife, indo 28, decimal 8, alternativa 126, decimal 0. Natal, com 3 horas e 25. Uno 33, Natal, 3h25, racha direito, via Índia, ponto espera 1-0, 2-8-9-5, altímetro no 0, 1-2, viagem, 6-1-4-2. Pente, direita, sei com ponto espera 4-8-2-8-9-5, 1012, obrigado, bom dia. Bom dia, 6-3-2-6, esquerda, Juliette, portão 0-1. Esquerda, Juliette, portão 0-1, 6-3-2-6. Olímpio 0-1, siga o Fokker 100, ingresso pátio no ponto espera, 2-8-9-5, altímetro no 0-2, bom voo, Olímpio 0-1. Salvador, bom dia, 6142 Oceania, ponto de espera da 10, pronto. Autorizado, 6142 alinhar e decolar, via Antônio 30 graus, 101. E vai alinhar e decolar, 6142 a 10. Salvador, Oceania, 6315, alguma possibilidade de coordenar com o centro para vamos direto do bridge, por gentileza? Obrigado. Beleza. A fase do Salvador visual prossegue no 085, confere? 2.5.0. Conforme então, o plano em arte, decola a pista no 7, a curva para a direita. Cumpre o perfil da subida Arbor até a posição Arbor. Após direta radial 270, a liberação é junto ao controle 119.8, 2.18.95, acione o código 5141, Papa Roma, Serra Lenda, Vitor. Da presente, 2.18.95 para acionamento, taxa de colégio, altímetro 1012, informação curso novembro, boa viagem, novembro, Vitor. O táxi, chame para ingresso na 17. A possibilidade de acender a 120, nível final, Alfa da Lutano. Prezado, nível final do Vivar, Alfa da Lutano. 120, nível final, obrigado. Autorizado, chama para o táxi. Meu 42 decolou os 43, controle 199 decimal 8. 198, obrigado. O Olímpio 01 autorizado, aliás, decolar 120 graus, 129. Xanem 142, contato radar, saída PUCA, nível 350. PUCA 350, possível coordenar para o Romeu Fox 08, com centro? Sim, aguarde. Obrigado, senhorita. Nível ingresso à esquerda, reporte alinhado, ponto 7, hotel Tomaica.